O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era. Espetacular. Ei. Ei. O Robby tá na área. Sinta a pressão, porque o Robby é o Robby. Bora começar! O show começa agora. Com vocês e pra vocês. Um dos DJs mais ouvidos na atualidade. Júnior. DJ Júnior. Júnior. Júnior. DJ Júnior. O eletrizante do Pará. Explode o tudo. Pra começar no curtume. Vai subindo, meu robô! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Bota pra subir! Subindo! O robô mais lindo do século! O robô mais lindo do século, sacudindo tudo! E a gente chega mais uma vez! Na quadra do Curtume, dessa feita, o nosso bloco Robby na Veia, sucesso total. Muito obrigado, Mira TF. É sinônimo de sucesso, Robby na TF. E a partir de agora, o show do Robby começa. Aqui no Robby, hey, é muito mais emoção. Vai, DJ. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Pode liberar todas as vibrações positivas. Pra cima, o Eletrizante chegou. Oh, Eletrizante do Pará. Mais pólvora! Agora! Põe o mãozinho pra cima e grita! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Emoção, vibração! É o show do robôzão! Mais pólvora! Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e um lance é um lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e um lance é um lance. Olha a sequência do pente. China. Pegou a moto, meteu a puta na garupa e vrá, vrá. Falou pro produção aqui atrás, rápido. Jogada é todo show, ela está me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode ter, virou a nossa tapa terra. Humildade é lixo, mas é render pra ninguém. Eu vou pagar meus testes pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode ter, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. E aí, Foxy? O Thalisson? O narizinho tá por aí, Farinha? Fala, Farinha! O Rovan! Liberaram o Rovan hoje. É, papai. Liberdade provisória. O Gabiga Evelyn. Rayane, bora, Rayane! E a primeira dama, Yula Bato por ali. Bora pra cima! Trabalhando dobrada, tô voando alto. Cara de brava que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. Manda embora de casa e me manda morar na rua. Alô, Mel! A carroça tá cachorro, tá cachorro, tá cachorro. Toca, Júlio! As coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. E quem não quer saber do seu ex aí, pode jogar a mãozinha pra cima também aí. Quem não quer saber da sua ex, quem não quer saber, joga pra cima, joga pra cima. Pode jogar tudo pra cima, pode jogar tudo pra cima. Alô, Peru, vou deixar contigo. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Pra explodir. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Todos os canhões. Explodiu. Você, e aqui contigo tô pensando nela. Não vem a... Empresário Daniel, o carimbo da sorte. Tu gostar dos carinhos. Empresário Xande sem freio, tá por aí, Gabrielzinho. Vai sentar. O Playboy. Fala, Tereza. Quero. Bora, Bianca. Bora, Jennifer. Não vem dando de maluca, não. É só. Rock doido, rock doido. Moça. Fala, Túlio. Vai sentando, sentando, sentando. Forte abraço aqui do Júlio. Desce, mas desce com força, sobe, mas sobe me olhando. Desce, mas desce com força, sobe, mas sobe me olhando. Tenta, tenta, tenta. Sobe, mas sobe me olhando. Tenta, tenta, tenta. Sobe, mas sobe me olhando. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex. E o motora, Didi Fábio? Se tu fosse mil grau, rock doido, era tu não. O Netinho Lobato, não era ex, era tu. Fala, Luana. Falei das novinhas, agora vou falar das coroas. Minha mãe, tá comigo. Agora vou falar das coroas. Cadê o Renanzinho, tô nem vendo, hein? Ela é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. E quem é que tem o amigo chifrudo aí? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem pode apontar pra ele que tá liberado, viu? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Aponta pra ele! Deletrizante toca essas quando fico agoniado. Deletrizante toca essas quando fico agoniado. Basta pra lá, dois reinagem! É bom! Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Já sabe quem é, né? Me siga na voz. O meu empresário Cadmo tá comigo. Ele é, e aí, Cadmo? É Barriere Ramon tá aí. Corno, o ketchup. Um chifre desse tamanho. Rony Baldez. O DJ Renato. Sabe, e a Jéssica. Não... Bora, Cadmo! Já no telão conveniência, três amigos. Que do meu empresário Cadmo. É do corno, terminou porque ela traiu. Empresário Cadmo. Ela traiu, mas voltou depois. Por o lobo tá do outro lado hoje. Ada, e ele é boi. O empresário Gomes do Orelhão, hamburgueria. Fala, Gomes! Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. Fogo no parquinho! Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo. Não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça. Mas de repente. noite eu decido de tocar putaria. Aí puxo lá do fundo do baú. Não é amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Não sente amor por mim. E se eu puxar essa aqui, hein? É o Lando DVD, por favor. Bora problemática. Você? Encontrei o amor. Meu amigo Jun. Mas só se estou. O Jonathan da agência, Jonathan. Não posso explicar. Tem moral, bora pra cima, garoto. Porque o destino mudou nossa felicidade. Só as melhores! O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? Sem você na minha vida, vem e diz pra mim. Brinquedo muito céu, o Fabinho do Passinho e a primeira dama tá aí com a gente. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem, Hugo Lima, do Jefferson, hein? Jefferson lá do Paulinho Carlos. Mais que um sonho. Ronaldo Doi. O Neguinho. Uma louca paixão. E o Cílio. Vem na Priscila. Os caras de pau. Também me amou. Fala, Jonathan. Vem me fazer. Veloz, garoto. Feliz pra sempre, amor. A gente dá aquele giro. Aqui no Curtume. O Júlio Polêmico, Vera Patrícia, tá comigo pela retaguarda. Fala, Dark! DJ Alice a tocar. E a primeira dama? Três dias seguidos, né, Dark? Canções, bom estar aqui. Te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. É o som da Dark. Faz o S, com o super pop. Pop. Estoura nenhum burro. Banda AR15 disparando sucesso. Essa sempre vai ser lembrado. Meu amigo Batata da TF, Batata Castilho. Batata! Vim só pra te dizer. Só penso em você. Quem são vocês? Diz pra mim, diz pra mim. Marquinho, os meninos da vila. Na equipe o Cabanhas, o Breno tá por ali. Não quer ser só de vocês. Quando a águia sobrevoa, meu coração é super forte. Rapaz, essa galera enlouquece. O Batata deixou duas profecias. Uma que o Bruninho ia ser um gênio. Essa ainda não se cumpriu. E tá longe de se cumprir. Essa galera enlouquece. Esse Juninho chegando com o Betinho e o Josimar. DJ Nene, no pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Vai, tô lhe vindo agora! Amor, vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. Ouvir. E aí, Sara? E aí, Natália? Que pitou tinha vem dançar comigo. E aí, Lula? E aí, vai? Dar um beijo na sua boca. Vamos farrilhar nessa festa muito louca. Todo nem vendo. Que pitou nem vendo. Mas toque, eletrizante. Comandante Nilcínio, o desarrepiado, Júlio Polêmico. E o Bola faz gostoso. Para a bola. Falando do Nilcínio. E o Cine Pitula tá na área. Ele é Jufrazão. Vai, Pitula! Meu amor. O M40 tá por aí comigo. A Miau. Pinto e a Tati. Bora, Tati! Ó, que doido! Quinta é nós e bucana, se é o filme tá nossa assim, o esquipa nós é a. Olha pra vida de chique, pega o lanço, cruza a mão. Meu piloto vai lá hoje, atrás tem que tá o dois. Escrito é MC Pose, só perfume do mais caro. Qual o da melhor irmã, quando nós passar de trem. Invejoso, olha o papo, vocês que falam de mim. Grava bem e me escuta, pode falar o que for. Que eu ligo pra porra nenhuma, tá fluindo. Então deixa de ver dinheiro, tá tranquilo. Tudo na vida é passageiro, já vivi dia de luto. Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão. Muito lance, e xeré. Muito lança, muito lança, muito lança. Rapaz, se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal dá tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não te quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E seria duvidado que tu é capaz. Então você chuta o balde, nós mete o louco. Seja de baile, vai olha toco. Tu vem ficar comigo só por um momento. Bora, peru! E se envolver com sentimento tal. Desce com atenção. Senta, vai gravar na bucetinha. Senta, fica de menina. Tá com a boca puta e vem que tira a vida. E senta. O convite é único, hein? Toda segunda tem o nosso hobby lá no Caribe Show, festa até 6 da manhã. Chega junto, toda segunda, hobby no Caribe, o eletrizante tá mil graus. Vai, eletrizante! O eletrizante já chegou, tum. O eletrizante já chegou, tum. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. A TF já sabe como é! Aí a pressão vai aumentar, e mais! Mais pólvora. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. China. Os caras doidos do morro. Bora aí, doida. Bora aí, doida. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, eletrizante. Vai, eletrizante. Bota e bota. Meu blaster! Mais pólvora! Mais pólvora! Mais pólvora! Mais pólvora neles! Preparou! Gira pra direita, meu robô rápido! Gira, gira, gira! Vai girando! Pega, meu robô! Pega, meu robô! Pra esquerda agora! Pega meu robô. Pega meu robô. Deixa assim. Piru. 3, 2, 1. Mais pólvora. É putaria. Vai, Rodrigo Carvalho! Putaria. 3, 2, 1, vai! Toma! E não para o caqueado! Toma! Não para o caqueado! Não para! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Já no telão! A loja aqui com comando o vestuário feminino na Terra Firme. Stephanie Lucas, o da minha amiga Rayane. E ela tá na área hoje. Fala, Rayane! Quem ativa, usa Stephanie Lucas. Com cara de mal. Vai, moleque doido, me olha com cara de mal. Vai, moleque doido, me olha com cara de mal. Vai, moleque doido, me olha com cara de mal. Idiota. Idiota. Idiota. Vai, idiota. Vai, Nicole. Bora endoidar tudo agora. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pia. Não. E a primeira deu uma Ingrid Brito. Fábio Santos, Gabriel Lunes. O Alisson da Maxi Popular. Se ama pra quê? Se eu sou da putaria. Eu vou pro Robson e só acordo meio-dia. Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim, comigo é tipo assim. Eu não nasci por hobby, hobby que nasceu pra mim. Eu não nasci por hobby, hobby que nasceu pra mim. Eu não nasci por hobby que nasceu pra mim. Eu não nasci por hobby, hobby. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade. Isso é por aqui também. Suas amigas. E o quê? Que o Júnior Eletrizante é o cachorro da tua vida. Que o Júnior Eletrizante. Já por aqui. Da tua vida. Que o Júnior Eletrizante. Thaís Oliveira. Cachorro da tua vida. E aí, Thaís? Um abraço do meu formato de bate. Eu sou um Casa de Carne e Sulumigos, do meu empresário Saúde. Segura no telão aí. Casa de Carne e Sulumigos. Casa de Carnes São Domingos. O cara que lidera ali. Na Feira da Mudurucus. O Vitor, torcedor do Dínamo. Fala, Vitor! Tudo certinho aí? Bora, Malzinho! Vira, Érica! Tá na área. Me tirem desse lugar. Coração embriagado. Faz besteira sem pensar. O Eric do Whisky. Não tá por aí. Eu tô no meio. Bora, o Eric. Robson espetacular. Lucas. Tudo certinho aí. O homem da UV Black. Forte abraço, hein. Estamos juntos. Robson espetacular. Quem toca? Tem o eletrizante. E o cobiçado. Tem o DJ Fábio. E o performático. Vem, toma ela que ela vem. Corre, morenita sola. Cada uma em seu lugar. Corre, morenita sola. Cada uma. Explode o bagulho. É muita pressão, hein. Morenita tá chapada. Os amigos do morro. Tá, cuidado eletrizante. Bagulho doido, vai! Sai em mim, latica. Que passa as mocitas. O Nodão e a primeira dama, Fábio Santos, Gabriel Nunes. Que passa as mocitas. Ela não satisfeita, ela chama sua amiga. Ela não satisfeita. Só pode. Sua amiga. Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida. Te prepara. Amigo da Star. Amigo pra sarrada de bandida. Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida. Sai em mim, latica. Que passa as mocitas. Sai em mim, latica. Que passa as mocitas. É DJ Melry. A maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. MC Black. Morenita sola, cada uno en su lugar. Corre, morenita sola, cada uno en su lugar. Explode o bagulho. O Eric do Whisky, gerente da Volkswagen. Vem a primeira dama, Clívia. Salatiel, gerente da Chevrolet. Morenita tá chapada e tá doida pra sentar. Cuidado, eletrizante, que... Bora, incansável. Sai em mim. Incansável, Matheus Mendes, a Keila. Lucas Espetacular, a primeira dama. Fabinho Ferrari. O Débora Rosário, Lara Bandina. Ela não satisfeita, ela chama sua amiga. Ela não satisfeita, chama a amiga. Vem pro hobby, vem curtir, vem distrair. Meu parceiro Josué da Souza Móveis Planejados. Tá por ali, rico milionário, tu é doido. E aí, hein, Jaque? Rock doido! Meu compadre Hulk, o homem que vem se reinventando, o homem do Hilari Ariê. É, papai. Ele falou eletrizante? Vou levar 4 mil pra me gastar hoje. Será que sai ele? Fala, Bebeto! Ele, o Tyson. Edinho Fox. E aí, Farinha? Meu amigo Rovan. E o narizinho. O homem do talotado. Faz muito frio. No ataque, somando dizer: o empresário Flores! O DJ Alessandro Duarte. O DJ da porra. Esse som. Toca, diga sabe. Junto com o Salomão na direção. Vermelho, vou amar você. Ela está de volta mais uma vez. Manda, manda. Os brothers. Os brothers. Fuga, esse cara sempre tá no hobby da veia. Cadê o Dirô, hein? Viratil ATF. Tá alterado hoje, né, Renato? Onde você vai estar quando voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei. Esse tempo que fiquei. Cheio de sem freio, o Daniel Lucari, bola sorte, o bola faz gostoso. Ali pelo lado esquerdo. Vou te esquecer. Vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Sandro, forte abraço, viu? Micael, bora, Micael! Bolozinho da invasão. Eu era uma menina e você não se importava. Luara Beatriz, a nova boba que não. Era lá da Valdívia, com a sua irmã, né, Luara? Você não para. E aí, Ingrid? Agora eu tô... Rock tá doido. Você não, não, não. E aí, Pamela Oliver? Tudo? É, Letícia? É, tudo muda. E o Gomes tá por aí? E aí, Gomes? Tudo certinho? Agora não, não dá. Forte abraço aqui do Júnior, viu? É, Júnior. É, tudo muda. Agora você quem corre atrás. Meu primo! Checha do Roxy Bar. Também estou comigo aí. Valeu de montão, hein? Aqueles momentos. Perfeitos momentos quando juravas amor. E que gosta dessa? Que guardei fotos, mas hoje. É meu parceiro Paulinho Cachorrinho. Ainda ontem. O homem do Paulinho Carnes. No talão. Paulinho Carnes. Quem nunca viveu um amor que depois virou Paulinho Paulinho Carnes. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Esse cara tem moral. Fala, Paulinho. Coração é quem diz não ver. E a muralha que tá por ali? E a muralha? Alô, banda R15. Vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Bruno e Trio. Alô, muralha. Monique Sampaio. Tá aí com a gente. Valeu de montão, um forte abraço, hein? Andresa Fecha, o Gustavinho Pop, o Merian Pantoja, Foxy Balões. E a sua primeira dama junto com o DJ Val. DJ Val do Equatorial. Não valoriza. Já sei, o jogo acabou. Não venha atrás, já me libertei. Já me... Elisinha! Agora você... E a galera do morro! Bora, Elisinha! E a minha Maiara tá por aí. Forte abraço. Saia daqui, não vou voltar. Atrás, já consegui te esquecer. Eu vou sair e me divertir. Pra detonar as melhores. Enquanto isso, vou dar uma quebrada pro cara chegar chegando mil graus. Vai, eletrizante! DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Um DJ com nome forte e sobrenome pesado. Pesado. Vai, eletrizante! Vai, eletrizante, toca, meu filho, vai! Dark Pop e a primeira dama, o Júnior Polêmico com a Patrícia, tá comigo? Simplesmente romântico. E o Cílio dos Arrepiados. Tá em dúvida, não sabe se é normal. Fala ali, o Cílio! Tá. O Cílio Pichula. É, o que é. Foi? O Breno Cabanhas, o Rato. Decidir agora. Os meninos da vila tá comigo, hein? Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar. Fala, Cadmo! Pergunta: quem leva, meu filho? Quem te leva ao céu? A sente. É a Fernanda? O colchão. Rapaz! Quem é que tira o seu mel? A te deixa molinha no chão. Galera lá do Bob da Coxinha, aqui pelo lado também. Forte abraço aqui do Júnior. No colchão. Foi que vocês deram pro Túlio hoje, hein? Tira o seu mel. A te deixa molinha no chão. Oh, bora, Lizinha! Rapaz, Lanzinho, simplesmente romântico. Franquito Produções. Banda 007. Miau, Kikito Black Blue e a Tati, a Nath. Meu coração te procura. Se tu me confunde, fala, Nath. E o seu barriga vai atrás do seu. Professora Andréia, minha Grau, se tá com a gente. E pra ter você de novo, ele faria. Rapaz, olha o Jean. Jean tá casal aqui. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de... Agora vai, né, Jean? Você tá rindo aí, eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer. Nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu... Te disse é isso, isso, isso, viu? Por ele enfrenta o sol ou o frio, em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu? Por ele enfrenta o sol ou o frio, em Acapulco ou num barril. Mas falar é pior. Queria me lembrar de você assim. A educação nunca vai te levar pro lugar ruim. Amorei, como se fôssemos um casal feliz. Como tenho vontade. Toda a galera do Arthur Lanche com a gente. Como eu queria estar. Empresário Daniel Carimbó. Tá comigo, Xande Sem Freio. Ardente com sabor. Playboy, Gabrielzinho. Ter você. E a Tereza. Fico só na vontade. Ele tá gritando aí, por isso que eu vou me coagir, eu acho. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bati uma saudade. Tá rico, tá, Daniel? Ele? Pra quem insistir. Só de 300, tô sabendo. Sei que já deu. Vou embora. Vamos saber. Tá igual o Xande, né? Amores que deixam. O Xande diz que diminuiu. Uma emoção. 250 agora, Jennifer me falou. Momentos que foram inesquecíveis. Grava por ali, Core! A Bia por ali! Certos amores! Rock doido! Bora, Chiclito! Uma canção para sempre! Meu amigo Diego Oliveira! Ele é a primeira deu por ali! Que fica! Bora, Diegão! Te achei, diga sabe! No coração da gente! És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Bora se acertar, né? Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você perca. O WG28 do meu parceiro Vilcinho. Vamos conversar essa semana, Vilcinho, nós dois. Meu compadre Hawk, você tem que entender. Vira Rayane, só de boa. Renatinho, porque lá fora agora vai. Mas não trouxeram o Márcio Pitbull, não? Olha o Márcio de costa. É Márcio. Thales, sua Evelyn, Micael, Farinha. Farinha tá de fuga, né, Farinha? O que você vai ser quando você crescer? Narizinho do talatado. Já tão romântico, não tenha medo de amar. Deram abre as corpos pro Rovan. É tão... Outra dessa, papai. Você leva mais pressa. Só no Natal. Eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você... Fala, empresário Bob da Coxinha! A melhor coxinha da TF! Fala, Lucas! O mascote! Posso jogar assim? Aqui do Júnior! Sonha, nem todos sonhos. Bob da Coxinha deixou de comprar o pacote de fralda e veio hoje, né, Bob? Uma forra! Perceberá que o seu tempo vai chegar. O DJ Jefferson, cadê você, DJ? Júnior e Neto! Júnior e Neto! Sucesso! Essa aqui virou marca registrada. Bora, Cadmo! Segura o coração! Lucas, Love Black, tá comigo! A lua inteira agora, Alex e Brian! Negro, fala, DJ! O fim das vozes no meu radinho! Tudo certinho? São quatro negros luz. Cadê o cadeirante, do céu. E aí, Júnior? Quero um machado pra. E aí, Jefferson? Gelo. Tá tudo certo por aqui já, meu maninho? Vamos fazer um show! Porque a galera que vem curtir o bloco Robin na vez, sucesso, viu, meu brother? Vamos juntos! Sempre está lá. Bora, bandida! Bora pra cima, Débora! Tobi no Ferrari! Ele voltar! Bora! O tolo teme a noite como a noite! Ui, que sabe aquele, olha só! Vou chorar sem medo, vou lembrar. O Trezarimba tá aqui com a gente! Eu vi algumas. Cheiro verde. mesma sequência. Se mudar, sabe, né? Como é que trava? Olha o mano na forra, né, mano? Eu sou maluca. Pega da festa boa. Até o Breno tá casal. Eita, mulher, vai pra cima. Olha, olha o espalha casal. O Jean tá casal. Ainda tem gente que não acredita que Deus existe. Vai, aí, Ramon. Sofrer mais. Somente agora entendi. Barbosas, roupas e acessórios. Forte abraço, Leandro Borges, Thaís Barbosa, diretamente de Manaus. Fechado com eletrizante. Barbosas, roupas e acessórios. Bora, DJ! Não mereces, meu amor. Não te quero nunca mais. DJ Jefferson, o performático. DJ Jefferson, o performático. E aí, terra firme? DJ Jefferson, o performático. Alô, Júnior! Festa bonita hoje, né, Júnior? Muito top, mais uma pra ficar na história. A gente retorna depois de 3 anos sem fazer o nosso bloco, sem fazer o nosso carnaval. E esse ano o nosso patrão falou: não vou vender dado pra ninguém, vamos fazer nosso carnaval. E graças a Deus, nosso primeiro domingo foi sucesso total. Fizemos uma festa muito linda pela nossa terra firme. Com certeza, Beto. Parabéns aí pela iniciativa. Ele já manda avisar, viu, Jefferson? Domingo que vem, gente, a nossa concentração vai ser 4 horas da tarde. E 7 horas em ponto, a gente tá saindo, viu? Então bora chegar cedo, domingo e terça-feira de carnaval, viu, gente? Com certeza. Júnior, vamos começar o show! Vou te deixar logo emboscado, assim, ó. Ah, tu quer bagulho doido, é? Quem é que confia em Deus, primos, de pra cima aí? Quem é do hobby? Quem é da terra firme? Deixa a mãozinha em cima! Quem é do pai Sandu? Deixa a mãozinha em cima aí! Quem ganhou aqui 5-0 aí, ó! E a galera do Remo, deixa a mãozinha em cima! Pra começar, Augusto, no céu, no céu, no céu. Isso, Fagner, apaga tudo. Isso, no céu, eu quero pro céu. A bunda pro céu, porque lá em cima tem o nosso Deus maior, eletrizante do Pará. Fala, DJ. Vou chamar o meu Blaster. Mais pólvora! O homem mais pólvora do hobby! Mais Peru. Pólvora! É daquele jeito! Joga o bracinho pra cima! Dá-lhe soquinho pro céu! Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho! Vai, Júlio! Que não depende de homem pra porra nenhuma aí. E as mulheres solteiras? Cadê minhas mulheres gostosas? As mulheres que não querem compromisso com ninguém. Mais pólvora. Deixa a mãozinha em cima. Mais pólvora. Daquele jeito. E agora? Mais pólvora. Daquele jeito, maninho, pra cima. cacheado. Alô, mãozinho, alô, mãozinho. No cacheado, cacheado, cacheado. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô já te pegou. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Olha a minha TF ali, ó. O robô vai te pegar. Olha a minha TF ali, ó. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Só sofre de amor que não conhece. Juno, prepara o hino da TF que o bagulho vai doidar. Segurou, segurou. Só quem é da terra firme, deixa a mãozinha em cima pra mim aí. O jogo, bracinho, pra cima, pra cima. Balança pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Quem é da terra, sempre põe a mãozinha pra cima. E como eu sempre digo, obrigado, meu Deus. Você, você, meu águia de fogo. Da onde vocês são? Eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece em você. Vai pra cima, Júnior! Águia sobre voa. O Jefferson. Meu coração é super pop, TF. Essa galera enlouquece com S. Tires, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Bora, Júnior!